A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E eu ficarmos aqui relembrando as nossas memórias infantiloides, vira e mexe a gente faz uma reverência aí a algum super-herói. Afinal, muitos deles nos formataram as cacholetas. Kibakuri não desejou dar um salto no vácuo com o joelhada como fazia o kickboxer Savamur. Ou não queria sempre se dar bem em tudo, como fazia o gato Manda-Chuva? Lembra do Manda-Chuva, Walter? É, porque... Ô, Batatinha, mas que dia é hoje? Terça! Inclusive dublado pelo Lima Duarte, vejam vocês. O Savamur eu lembro também, aquele bigodinho, ele parecia... De charlatão. É, mas ele parecia mais ticano do que tailandês, com aquele bigode. E que moleque não botou uma cueca por cima da calça e se imaginou proveniente de Krypton? Que menina moça não quis ser a professora Andrea Thomas, que se transformava na heroína com trajes egípcios ao pronunciar Poderosa Isis? Cara, a Isis, ela se enquadrava na categoria de herói sem máscara, como a Mulher Maravilha e o Super-Homem, que só dava uma mudadinha ali no corte de cabelo e ninguém conhecia, né? Porque a lata era a mesma, não tinha máscara, não tinha porcaria nenhuma. Mas eu gostava mesmo era da abertura aí, como você falou. Aí se tornou duas pessoas. Andrea Thomas, a professora. Poderosa Isis. E Isis, dedicada combatente do mal, defensora dos fracos, campeã da verdade e da justiça. Poderosa Isis, ela tinha uma daquelas puxa-sacos assim de Lee. É mesmo, pode... E ela não sabia, né, que era... Não sabia, tinha outro cara também. Tinha. Agora, o que seriam desses super-heróis todos se não existissem esses injustiçados e às vezes até esquecidos auxiliares? Os coadjuvantes que ficam sempre ali à margem, pouco lembrados, geralmente sem superpoderes, mas que se não fossem eles, os nossos heróis poderiam ter batido as botas muitas vezes ou se metido em crencas das bem gigantes, né? Porque, pensa bem, se não fosse o Catatau pra frear o ímpeto do Zé Colmeia, ou o Robin pra satisfazer os desejos do Batman, o Babalu, que tantas vezes tirou o Pepe Legal das enrascadas. Lembra do China, do Hong Kong Fu? Sim. Esse tirava muito. É, a gente 99, que muitas vezes salvou. O Maxwell Smart, o agente 86 daquelas pataquadas. Pode crer. Agora, um desses auxiliares que eu sinto muita falta é o pequeno grande homem que foi suporte por muitos anos do Sr. Roark. Lembra do Sr. Roark? Como não? O Ricardo Montalbán, vejo vocês. Nem sei se esse cara tá vivo ainda. Eu acho que ainda tá. O Sr. Roark, da Ilha da Fantasia. Agora, o auxiliar que eu estou me falando é o simpático e pequeno Tatu. A Ilha da Fantasia. Quem são os hóspedes hoje, patrão? Alguma mulher bonita? Tatu, quantas vezes preciso dizer que todas as mulheres são bonitas? Às vezes você só precisa procurar um pouco mais, só isso. Cara, aquele anão ficava falando... Um avião, patrão! Um avião! Não, né? Porque eu posso até levar um processo. Verticalmente prejudicado. Ele parecia um noivinho de bolo, né? Com aquele, com aquele terninho lá. Exato. E ele era francês, né? Eu achava que ele fosse o Gerard Depardieu ainda criança. Dá uma comparada pra você ver, parece. Na verdade era um hidroavião, né? Que quando pousava ali na água, ficava aquelas moças com trajes de ula-ula. Entregando daiquiri. Entregando daiquiri, exatamente. Guarda-chuvinha. Pra quem não sabe, a Ilha da Fantasia era uma espécie de ilha de Lost com glamour e smoke branco. Lá todos os desejos poderiam ser realizados. Casais com problemas sexuais reatavam seus tórridos amores. Mulher feia se embelezava por um toque de mágica. Velho voltava à juventude. Só anão que não conseguia crescer. Né? Não, ali não. Mas o resto era essa loucura toda. Os hóspedes da ilha chegavam no avião que o nosso querido Tatu anunciava com um sino e gritava: O avião! O avião! Thank you. e o pequeno ia lá, batia o sino e tal. E assim que aportavam os hóspedes, o senhor Roark fuxicava para o pequenino ali. Qual que era o desejo daquele visitante? Ele falava, ah! E a gente, era fofoqueiro, exatamente, cara, né? E a gente também, né? Ficava ali atento e falava, o que será que aquela mulher com o cabelo estranho tem? Daí o senhor Roark falava, ah... Ela tem uma tatuagem na virilha, tatu. Ela tá falando, é mesmo? Daí que o tatu ia lá. Não, era o tatu, era impossível, coitada. Cara. E ele não se interessava por anã, não. Só de 1,80m pra cima. Ainda, mas era nesse momento da fofoca aí que a gente descobria qual que era a doideira que ia rolar ali. E os episódios geralmente tinham duas histórias, né? Você lembra? Duas histórias paralelas e tal, e a trama ia se alternando entre uma e outra. Era bem característico do diretor lá que depois fez Melrose e outras coisas aí. Ah, foi mesmo? O mesmo diretor. Pô, veja você... Ali, até pra dar uma refrescada na memória, eu dei uma assistida na Ilha da Fantasia antes de vir pra cá pra gravar. E aí eu me lembrei de como era a TV nos anos 80. Era bem mais politicamente incorreta do que hoje. Nessa série da Ilha da Fantasia, todo mundo fumava. Na série. Isso. Todo mundo fumava. Álcool o tempo todo. Tal qual o casal 20. Exatamente. Né? O álcool o tempo todo. E o próprio Tatu ficava ali full time tentando transar com alguma hóspede, cara. É, cara, o assédio sexual era tão grande que daria uns 60 anos de cadeia. Mas baixinho, eu insisto, tarado. Não quer dar uma volta? Eu sei que seria muito bom, mas. Tem uma pessoa me esperando e eu preciso ir. A Ilha da Fantasia teve 157 episódios e foi ao ar de 1978 até 1984. No final dos anos 90, mais precisamente 98, tentaram aí um remake, mas não vingou. Acho que faltou. O anão cresceu. Na verdade, não tinha um anão tão simpático como o nosso querido Tatu. Ricardo Montalbán, como o Walter já falou, era o senhor Roark. Ainda hoje ele pode ser visto em algum filme B ou alguma série menos expressiva então em alguma tá vivo TV. Ainda. Já o diminuto herói, o Tatu, interpretado pelo francês Hervé Villechaiz, deve ser isso, ele se suicidou, vejam vocês, em 1993, aos 50 anos de idade, pouco tempo depois de ser demitido da ilha, estava se envolvendo com álcool e tal. Eu não podia ver aqueles drinks com guarda-chuvinha que ele já... Pegava os restos todos. Os restinhos que sobraram. Na verdade, o Hervé não suportava as dores que sentia, ele escondeu isso de todo mundo por muito tempo. Que dores? Ele sofria de nanismo, mas os seus órgãos internos não sofriam de nanismo. Os seus órgãos cresciam dentro dele, iam um espremendo o outro ali, e o nosso pequeno herói simplesmente... Explodiu. Quase explodiu. Na verdade, ele explodiu, sim, porque ele meteu uma bala dum-dum no peito e foi pra terra dos anões. Caramba. E a galera falava que anão não morria, hein? Meu Deus. Ouvintes do Agente 86, lembrando vocês para mandarem sugestões para episódios do nosso podcast, é só entrar no nosso site agenteem86.com.br, mande um e-mail para falecomagenteem86.com.br, tem a nossa fanpage no Facebook, sigam-nos no Twitter, é bem fácil. A Diana Nonato que lembrou do Tatu. E que fica aqui a nossa homenagem, né, a esses coadjuvantes que tanto contribuíram para auxiliar os nossos heróis, ou pelo menos nos ajudar a entender as loucuras como as que existiam na Ilha da Fantasia. Eu lembrei do Sideshow Bob agora. Sideshow Bob, outro também, né? Ficamos aqui com a célebre imortal frase... O avião! Alexandre, se fôssemos fazer uma versão brasileira da Ilha da Fantasia, quem é que você chamaria para fazer a dupla principal? Ah, o senhor Roark, quem que poderíamos chamar? Eu tô com uma ideia na minha cabeça. Então diga lá suas ideias enquanto eu penso aqui. Quem faria? Cara, eu meteria o Leão Lobo, porque ele é o maior fofoqueiro. Consegue guardar segredo nenhum. Mas ele seria o senhor Roark? Seria o senhor Roark. E quem seria o Tatu? A Maísa. Foi ideia. Porque pra mim ela é um anão. Foi ideia, eu não tenho ideia melhor.